morreu. Eu não sei o que é paixão, perguntei pro coração. Ele disse que é pra eu ter calma. Hoje a vida, meu primeiro amor. Escrevi no meu diário meu segredo só pra você. Só você pode ler. Será que você já anda? Entre os meus amigos eu nem vi que você já está. Cristiano!